Bye. buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar. Meu coração tropical. tava pensando que eu sou seu. Toda vez que eu olho, que eu chamo, toda vez que eu penso em lhe dar o meu amor, meu coração. Como andar, onde ir, o que dizer, o que calar,

acaso for a luta, não se faça de ofendido. Pois você vai descobrir que se é muito bom trair, é difícil ser traído. Coração não quer ninguém no teu lugar.